da paz nessa geração que verá Jesus voltar. Eu vou testemunhar de Cristo, vou falar, vai sua luz em mim brilhar. Eu vou testemunhar de Cristo, vou falar, vai sua luz em mim brilhar. Enquanto ele não vem, serei puro, bondoso e leal.